recebi Jesus em minha casa. Que alegria! Ele comeu na minha mesa o que eu como. Naquele dia, não me criticou, não apontou meus erros, mas em casa ele ficou. Bebeu da minha água, olhou pra mim, e assim ele falou: hoje entrou a salvação aqui, Zaqueu. Hoje te dou o meu perdão, Zaqueu. Eu vi dentro dos seus olhos que você se arrependeu. Por isso eu te amei, Zaqueu. Hoje eu paro de enganar, ó meu Jesus. Hoje eu quero vida nova, ó meu Jesus. Vou devolver 4 vezes o que eu roubei. No céu, morar com Jesus irei. Ele entrou na minha casa e o engano foi embora. Sua palavra obedeci. Hoje eu tenho outra história. Jesus hoje é meu amigo. Vem em casa quando chamo. Não me envergonho quando eu lhe digo: eu te amo. Ele entrou na minha casa e fez toda a diferença. Ando de cabeça erguida, o seu nome é minha licença. Hoje sou novo Zaqueu, meu passado de derrotas naquele dia então morreu. Ele entrou na minha casa e o engano foi embora. Sua palavra obedeci. Hoje eu tenho outra história. Jesus hoje é meu amigo. Vem em casa quando chamo. Não me envergonho quando eu lhe digo: eu te amo. Ele entrou na minha casa e fez toda a diferença. Ando de cabeça erguida, o seu nome é minha licença. Hoje sou novo Zaqueu, meu passado de derrotas naquele dia então morreu. Naquele dia então morreu. Naquele dia então morreu.